hela köra. Då går bladas hasas här. Nu tjockiga koroa Sérgio ele espalha pólvora. Na barroca no marino vejo um rio de lágrimas. Vejo soldados morrendo na batalha. É muita arma, é muito rancor. A alma carregador no mundão sofredor. O amor busca a luz pras trevas afastar. O ódio domina outro louco que gatilha pra matar. Nos lugar que a felicidade se apagou, o coração do vagabundo petrificou. Quantos guerreiros já chorou de madrugada? Quando abriu os olhos só enxergou as muralhas nas estradas. Que o destino te levou, negou, te mostrou do que Deus te livrou. Vários pescoços já rolou no carteado. No mundão dramático o final é trágico. Sangue no asfalto, outra vela se apagou. Pulso algemado, outro guerreiro chorou. Se o bagulho borbulhou, já é melhor se afastar. Os olhos quer te queimar, sua derrota premeditar. Se eu vacilar, a armadilha tá armada. Martelo batido, tranca fechada. Cadeia lotada, vários irmãos reincidente. Os pobres nas favelas choram, os ricos na mansão tá contente. Enquanto nós é lembrado como lixo, boy vai viver um pesadelo nos condomínios. Nos cortiços a senhora lava a roupa da doutora, pra não ver o filho morrer de fome na manjedoura. Quantas bocas já falou que nós somos fracassados, que nós só vence com tambor carregado. Estirando no asfalto outro rico com os malote, vivendo no mundão vendado abraçando a morte. Os fortes aqui leva tiro dos homens que você programou. Os guerreiros choram aos pés do Senhor. Os guerreiros choram debaixo do céu que escorre as lágrimas de Cristo. Na terra o sofredor carrega a fé no crucifixo. Nos gatilhos apagou a luz da misericórdia. No banco dos réus, os guerreiros choram debaixo do céu que escorre as lágrimas de Cristo. Na terra o sofredor carrega a fé no crucifixo. Nos gatilhos apagou a luz da misericórdia. No banco dos réus, os guerreiros choram. Choros em todo lugar existe. Olhares tristes vejo se espalha, felizes é difícil encontrar. Nos contos de fábula os guerreiros moram nos castelos. Aqui vem do morro do fundão periférico. Barraca, luz de vela na favela, mais um comum. Na terra que escorre as lágrimas se espalha as dundum. No chão da guerra as barcas do império. Vários soldados estirados, o juiz bateu o martelo. Eu tô ligado de um sistema quer nos derrubar. Vê o seu pulso algemado fazer outra senhora chorar. Na CT São Mateus a luz não se apagou. A rota trouxe a morte, mas Deus me livrou. Que o céu rasga, que gera a dor na dolorosa estrada. Nas quebradas Itaim, Guaianazes, Itaquera, conquista Sapopembe, eu vi o terror da guerra. As sequelas do círculo vicioso que o poder rege. Quando os mano não morre, carrego 6 de 21, 5-7. Quem merece mofa na cadeia nem é preso. Mora no Morumbi, só joga o lixo pro gueto. Vem dos estrangeiros com as drogas do chefão. Investe no morro com cocaína, munição. Enquanto no chão os anjos não pisar, o doutor vendado de joelhos vai chorar. Não quero ter que reprisar mais as últimas despedidas dos parceiros que não mais voltou da vida bandida. As trilhas que o destino leva é traiçoeiro. Quando o irmão não busca luz, acaba no nevoeiro. Dinheiro, quanto mais melhor. Por essa porra o mundão tá na pior. Nos corró, nos gueto, nada melhorou. As correntes ainda é arrastada, vários se condenou. Quem só sonhou com uma goma de bloco, sem ter que descarregar ou então carregar o ódio. Rapaz, tá desigual, balança só pros ricos pesou. Jesus lamentou, os guerreiros chorou. Debaixo do céu que escorre as lágrimas de Cristo. Na terra o sofredor carrega a fé no crucifixo. Nos gatilhos apagou a luz da misericórdia. No banco dos réus, os guerreiros choram. Debaixo do céu que escorre as lágrimas de Cristo. Na terra o sofredor carrega a fé no crucifixo. Nos gatilhos apagou a luz da misericórdia. No banco dos réus, os